hop, eu sou o hip hop, eu vivo hip hop, hip hop. É muito mais que movimento, é cultura de paz nesse mundo violento. É muito mais que arte, é estilo de vida. Vai além de roupas largas e tênis Adidas. Basicamente é formado por quatro elementos. Detalharei um por um a partir desse momento. Então esteja atento, porque aqui a ideia é forte. E antes que eu esqueça, aqui é o MC, o cara que manda o rap. Um som prático, didático, que educa os moleque. Um letrista terrorista, versa guerra e pede paz, que fala das injustiças e problemas sociais. No ritmo e poesia, o canto segue falado. Com gírias do dia a dia, o rap é incrementado. As ruas cria melodia, malandreada. Favela agora tem voz e é por nós representada. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou hip hop, eu vivo hip hop. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou hip hop, eu vivo hip hop. Hey! É uma dança sem igual, foi a rua que pariu esse protesto corporal. Uma mistura de dança gerou outra diferente, que hoje está presente nos cinco continentes. Por si só impressiona, chama toda a atenção. Seja o pop, o lock ou o break de chão. Top rock, footwork, freezer, cilindro, moinho de vento, flare. É, o break é lindo. O break pacifica, tira muitos da matança, que poderiam estar na droga e hoje estão na dança. Treinando, ensaiando, evoluindo a cada dia, construindo aos poucos uma nova periferia. DJ, cientista dos toca-discos, eternizando o som, mixando, fazendo riscos. Pega o vinil com calma, com a alma e coração. Na rua ou no salão, garante a animação. Faz a galera pular, faz o ambiente tremer. E se o vinil pular, ele sabe o que fazer. Sem ele fica chato, isso é fato a favor. Dá orgulho ver alguém fazendo algo com amor. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo hip hop. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo. Grafite. São letras, formas e desenhos, arte feita com spray, com amor e muito empenho. Transforma o ambiente, traz vida, traz cores, transmitindo mensagens, agregando valores. Arte contemporânea, colorindo cinza urbano, quebra estresse adquirido, nos corre cotidiano. Criação, inovação, atenção em cada traço. Impressionaria Monet, Frida Kahlo e Picasso. Hip hop não é crime, não somos bandidos. Somos artistas, ativistas, pouco reconhecidos. Governo não reconhece, não ajuda direito. A sociedade e a polícia nos trata com desrespeito. Assim a luta segue geração a geração. Quase 40 anos de força e atuação. Hip hop é eterno, temos que mantê-lo. Sem descaracterizar, e sem vendê-lo. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo hip hop. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip-hop. Eu sou hip-hop, os três, né?